e é pra não ter motivos de pensar numa volta. Fique junto com os seus, boa sorte, adeus. Quebrei o teu prato, tranquei o meu quarto, eu bebi teu licor. Já arrumei a sala, já fiz tua mala, pus no corredor. Nosso caso acabou este amor morto. Jogue a cópia da chave por debaixo da porta, que é pra não ter motivos de pensar numa volta. Fique junto com os seus, boa sorte, adeus. Jogue a cópia da chave por debaixo da porta, que é pra não ter motivos de pensar numa volta. Fique junto com os seus, boa sorte, adeus. Boa sorte, meu Deus. Clássicos da MPB. Beijando a terra.

melhor da música popular brasileira você ouve aqui no Clássicos da MPB com Felipe Araújo. Tivemos aí o Lulu Santos cantando pra gente a música Tempos Modernos, um grande sucesso da carreira do cantor, não é? Tivemos também a saudosa Nara Leão com o sucesso Questão de Tempo, música que fez parte da trilha nacional da novela Sol de Verão. Você está acompanhando comigo Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Vem chegando agora para marcar presença aqui no nosso Clássicos da MPB, a cantora Simone. E logo na sequência tem o cantor Djavan. Brasileira, me arranha com a pulseira, me importa na trepadeira. mas que zoeira, cadê meu advogado? Me mucho louca, não, isso não, vida parceira, la luz a la media boca, essa me mucho louca, não, isso não, vida parceira, vem cá minha compoteira, balança essa paz maceira, me bate com a cadeira, me chama de lavadeira, não grita, não dá bandeira, periga, marca a bandeira, quebrei o pé da cadeira, cuidado com a cristaleira, segura, me deu gagueira, resudo que é verdadeira, disfarça e chama a enfermeira, tá dando uma tremedeira, mamãe vivo Zé Pereira, cadê meu advogado? Essa me mucho louca, não, isso não, vida costeira, la luz a la media boca, essa me mucho louca, não, isso não, vida costeira. O melhor da música nacional. Clássicos da MPB. Atravessou meus olhos, encheu a minha mão, caiu no chão em doces gotas de amor, evaporou na noite, nublou o céu de estrelas e derramou manhã. Seu amor sabe de tudo fazer, pode ter um jeito de acasalar o canto do mar com minha voz de cantor e fazer do meu canto um brado tão fundo que só um grande amor atinge pra amolecer o mundo e seu coração desfinge. seu coração de sonho. E seu coração desfinge. Seu coração desfinge. O mar vazou de uma paixão, atravessou meus olhos, encheu a minha mão, caiu no chão em doces gotas de amor, evaporou na noite, nublou o céu de estrelas e derramou manhã. O amor sabe de tudo fazer, pode ter um jeito de acasalar o canto do mar com minha voz de cantor e fazer do meu canto um brado tão fundo que só um grande amor atinge pra amolecer o mundo. Seu coração desfunde. Seu coração desfunde. Seu coração desfunde. Ai, eu dou. Seu coração desfunde. Seu coração desfunde. Tivemos aí a cantora Simone com um sucesso, música muito bonita, é a música Tô Que Tô. O Djavan nos interpretou a canção Esfinge. Você está acompanhando com a gente clássicos da MPB. Um desfile do que há de melhor na música popular brasileira. Nós vamos a mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo ele, inesquecível cantor, que comparece por aqui também. É o nosso querido Guilherme Arantes. Você está ouvindo Clássicos da MPB. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. Muito prazer, estamos de volta. Eu sou o Felipe Araújo e continuo com o Clássicos da MPB. Todo final de semana nós estamos por aqui trazendo o que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. E vem chegando para cantar aqui o cantor Guilherme Arantes, que depois convida em sua sequência a sambista Bete Carvalho. Yeah.

todo o mal que ele me fez. Mas deixe eu ser tal qual eu sou, tendo o que der, serei como for, tendo o que der, mas tal. Deixa o léu a sombra do céu, anjo que houver me deixa ao revés, deixa ser tua mulher. Deixa assim como Deus me fez, tão frágil clarão dessas noites de lua. Deixa assim o mal me quer, o mundo não é mais que as pedras da rua. Deixa assim essa insensatez, seu coração. Mas deixa eu ser tal qual eu sou, e no que der, que der, mas tal qual eu sou. Louva a Deus, pousaste. Deixa o léu a sombra do céu. E falas de coisas que doem no meu peito. Anjo que houver me deixa ao revés. Te amo talvez, mas eu nem sei direito. Deixa ser. Clássicos da MPB. Transporta você para o que há de melhor da nossa música. O piloto é Felipe Araújo. Tive sorte de encontrar você. E debocha do meu jeito de ser. De repente faz jurar de amor, me esquenta no frio, me refresca no calor. A gente troca de lugar. A gente brinca de brigar. E chora de fica de mal, coisas de casal, coisas de casal. Chora de rir, fica de mal, coisas de casal, coisas. Sorte de encontrar você e debocha do meu jeito de ser. De repente faz juras de amor. Me esquenta no frio, me refresca no calor. De lugar, é, a gente brinca,

se existe um preconceito muito forte separando você de mim. Você está ouvindo Clássicos da MPB. Tivemos a presença de Maria Bethânia com o sucesso Preconceito, Verônica Sabino e a canção Às Vezes ou Nunca. Você está acompanhando Clássicos da MPB, sempre o que há de melhor na música popular brasileira. E nós vamos finalizar o nosso programa com duas belíssimas canções da página da música popular. E quem canta para nós... Ela que é filha do saudoso Dorival Caymmi. Quem comparece aqui é Nana Caymmi. E logo na sequência, Michael Sullivan. Vem cá, meu menino, pinta e borda comigo.